Oi, Salvador, Papai Romeu, Mike é com Juliette. Mike é com Juliette, prossiga. Passando através de Paripe, a transfere na sua escuta, cara, completamente visual. Gente, vou na pro da rotatória e chame a 3 milhas da final do nosso site. Juliette, Juliette. Hold short of runway 1735. Send a taxi via Quebec and call again on Quebec, please. Taxi via Quebec, we'll call. 5021, decolar Zona 3, chama controle em 1998, bom voo. 5217, estabilizado no ILS, o trem vai estar travado. 5217, tráfego ainda 9 estado, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. O vento é 1,60 graus, 08 nós. Salvador, Guardião 04, próximo do farol do Itapuã. Guardião 04, mantenha a vertical do farol de Itapuã com curvas pela direita. 360 pela direita, aguarda para a aproximação do 17. Pé lateral direita, farol do Itapuã, 04. Torre, boa tarde, azul 4089. Azul 4089, boa tarde, mantém ponto de espera. Hold step. E546, approve the taxi via runway 17. After turning first west, FX to apron 4. Report leaving the runway. Site tráfego avistado, check trem livre pouso pistão no site 10 vento, sono 60 graus 07 lá. Foi quem chamou a torre? Começa 88, não tem ponto de espera e aguarda. Começa 88, confirma se deu qual do hotel? Gente, mantenha a posição e aguarda instruções. Autorizado o posto, né? Que é a mulher, cara. Mas é com Juliette negativo, continua a aproximação. Já 3 milhas da final do ano 7, ainda 9 fases. Afirmativo. Gente, ainda 9 estado, continua a aproximação para informação ATR na final da 10. Aguarda autorização de pouso. Novo ele, o Gabriel Juliette. Do 4089 ali, mantém que abstrução no 0. É, mantém no 0409. Mike Eco Juliette, livre pouso pistão no site, vento 180 graus, 08 nosso. Neutralizado o pouso, Mike Eco Juliette. Guardião 04, abandone espera sobre o farol de Itapuã, aproxime pela base de correção. Faça, realize uma base pela direita da 17 e reporte na final da 17. Base pela direita da 17, apontará na final 04. Tipo 52, zona 7, solo, zona 7, livre direita, chama solo em 121, decimal 1. Bravo, 1219. Roger, leaving the frequency. Juliette, solo 017, confirma o pátio. Gente, livra na Quebec, a primeira à sua esquerda, realiza o backtrack e livra à direita, corrigindo, a primeira à direita. Na Quebec, aguarda autorização para taxiar até a base. Azul 4089, livre decolagem, piscina 0, vento 170 graus, 089. Gente, mantenha o hotel número 4 para decolagem, aguarda. Está confirmando o começo 56, já vai descansar. Pode prosseguir até o hotel? Gente, prossiga até o hotel. Informo que há uma aeronave à sua frente, o começo 88. Gente. Confirma. Ponça 09 Alim, manteiga 090. Direção final do 1704. Rodeão 04, check trem, livre pouso, piso 97, vento 170 graus, 079. Livre pouso, tem baixa checada, o guardião 04. O 4089, decolado 119, chama controle 119, decimal 8, bom voo. 98, boa. Guardião 04, solo aos 20, confirma o pátio 4. Gente, autorizado o backtrack, táxi até o pátio do Graé, repórter vindo na pista. Mike Eco Juliette, autorizado ingresso via pista, táxi até o pátio 4, repórter vindo na pista. 1109, livre decolagem, pista 10, vento 160 graus, 079. Guardião 04, sente livre frequência. Onça 09, decolar os 21, chama controle em 199 decimal 8, bom voo. 1098, 1109. Boa tarde. 10 ao controle, Duna 2000 pés com 1096, mantenha a velocidade para sequenciamento. Duna 2000 pés, mantendo velocidade, o 5240. 688, confirma pronto? Bem, já vou dar mais um minuto para o seu decolagem. Tente mais com Juliette, livre frequência, um bom dia. Cometa 56, mantenha o hotel e aguarde. Cometa 88, livre decolagem, pistão no 0, vento 1, 40 graus, 08, 9. Air Force 2187, control, descending into 2000, direct to Duna, maintain present speed for traffic coordination. That 2000 feet, so they present speed to coordinate, Air Force 2187. Yes, sir. Trip 5240, livre LS. 5240, livre LS, chamará do localizador. Salvador, Oxanem, 14. Seu no Omeão 41, desça sem restrições até 3 mil. 3 mil, Omeão 41, não pode mandar, né? Negativo. Mantendo. Metro 88, decolada 24, chama controle 199, decimal 8, bom voo. 198, boa tarde. Patrulha 03 na escuta da torre. Desculpa. 03? Patrulha 03? Isso, está aqui próximo, mas não vai interferir com o eixo da pista, mantendo baixa altura sobre o hotel aqui Estela Mar, que vai iniciar uma escolta. Gente, 4306, mantenha a minha escuta e a bota para o abandono do setor, caso necessário. Será retirado do setor, tem condições? Caso necessário, pode ser retirado do setor. É, vai fazer escolta aqui da seleção. Tente, patrulha 03, mantém setor e reporta para abandono do setor. Para informação, uma milha do externo, uma aeronave aproximando da 190, não interfere com o seu setor. Ciente, patrulha 03. Tô Salvador, trip 5240. Trip 5240, boa tarde. Continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. 5240, aguardando autorização de pouso. Cometa 56 tem condições de alinhar e decolagem imediata? Cometa 56, livre alinhar e decolar para o sono 0, vento 1, 50 graus, 069, agilizando por gentileza. Air Force 287, descending to 2000, now you are passing 3700 feet, descending and maintaining speed for traffic coordination, over. 240. Está 2000. Seu nome é 141, controle. Escuta. Continue descendo para 2000 pés, não para descida não. Abandonando seu setor, vai para a orla aqui. Confirma para dois? Vai abandonar seu setor, vai afastar, vai agora vai afastar pela orla. Direito no centro. Gente, afasta quantas milhas? 3195, cumpra as últimas instruções. Oceano 6141, curve à esquerda, vou na proa 150. Desça para 2000, capitão. Proa 150, a gente está descendo o 6141. O senhor quer que incremente a razão? Seria bom, tráfego posição 12 horas, 6 milhas em descida para 4 mil pés. Agora tudo bem, então estamos incrementando a razão de descida, 6141. É o motivo pelo qual eu estou insistindo para que você continue descendo. Ah, porque eu achei que o senhor queria voar aqui no lugar da gente. Não, não, a intenção é só segurança. Não, obrigado, obrigado pela informação de tráfego, que é coerente aí da sua. Não, obrigado. Cometa 74, em descida para 4 mil, mantenha a proa, se falhar a comunicação, eu vou para a Rádio Farol Simbra, a magnética é 130. Cometa 74, mantendo a aproximação, caso de falha, magnética 130. Cometa 74, vem na proa 050. 274, vamos para 050. 209, transmitir ao mesmo tempo. Oceano 6315, curve à esquerda, vou ir na proa 0620. 060 esquerda, Oceano 6315. Oceano 6141, esquerda pro 1910 para o localizador, chame estabilizar. Achar mais tarde para o 110. Cometa 74, desça agora para 2 mil pés. Vai navegar no máximo meia dúzia de milhas para girar à direita. Liga 4 mil pés, descendo para. Gente, na sua escuta, 403. 1 mile over the altar, reduce for approach, perform any check, enter the tower, frequency 11895, force 2187. 11895, 0. Oceano 6305, em descida para 5.170 nós na velocidade, está seguindo Tucano, é o número 5 para pouso. Ativo, 5.170, número 2, tem algum limite para essa, porque vai ouvir chutar? É afirmativo, o senhor vai ter que navegar até o setor nordeste da Ilha Itaparica, falha de comunicações, é a 140 magnética do Rádio Farol Simbra para voar para o auxílio e entrar em espera. Afirmativo, obrigado. Nenhum 99.8. Trabalha controle 7-11, controle 4-0-3. Trip 5-2-4-0, solo 3-0, livre direita, chama solo em 1-1-9-8. 1-1-9-8, confirma. Number Tower, Airport 2-1-8-7, 2-1-8-7, continua a aproximação, agora está livre. Mano à direita. Descendo para 3 mil, tem o mesmo anote que as, mantendo a prova 060, mantendo 1709, Oceano 063, zona 5. Positivo, agradeço. Oceano 6141, 4 milhas para o externo em aproximação, reduz a cheque o trem, torre 11895, Oceano 6141. 295. Controle em Salvador, é o Papá Romeu, Hotel Alfa Rio. Papá Romeu, Alfa Vitor, X-Ray, controle. É o Papa Romeu, Hotel Alfa Rio, decolou de Serra Indeco Índia, comprou de Salvador, já aqui no Ceasa. Você quer que pegue o Papa do Forte Rosário Pó, Hotel Alfa Rio. Chame a torre, 11895. 1295, Alfa Rio. Wind 160 degrees, 09 knots. Olha, essa diferença está na nossa pronta decolagem. Gente, eu acho que é Yankee, livre decolagem com o produto litoral sul. Ataque se a baixa altura até a 35 devido a um tráfego na curta final da Mozart. Lembra manter baixa altura até a 35, Oi, Salvador, é o Papa Romeu, até o Zé Reis. 2187, tá na disputa da torre? Força aérea 2187, a torre Salvador. Velocidade de aproximação. Oi, Salvador, é o Papa Romeu, Hotel Teco Rei. Yankee, Oscar, Yankee, tá remetendo, Yankee, Oscar, Yankee, decolado ao 3-2. Foi na praia do litoral sul, chama o controle em 1-1-9-8. 19-8 é o controle, o Yankee, Oscar, Yankee. Oceano 6315 passa 3.800 na descida para 2 mil pés, a velocidade indicada agora. Mantendo 1.70, conforme você deseja outra. Positivo, não, por enquanto tá bom. Cometa 74, interceptou o localizador. Comendo 74, receptou. Positivo. 3 milhas para o externo, reitero. Cheque o trem, torre 11895. Estação 17, hotel 76. Oceana 6141, no livre pouso, piscina 0, vento 150, grau 089. Tem livre pouso na 10, 141. Pode ir ao 01, não prossiga. Agora sim, redução para aproximação e cheque para pouso. Redução para aproximação, puxa neto. Torre Salvador, Oceana 2187. Oceana 2187, suba para 2000 pés, chama o controle em 119 do Sol 8. 2000 pés, chama o controle, chama o controle agora. Torre, boa tarde, é Papai Romero, será Fatano? Papa Romeo, Charlie, Alfa Tango, continua a aproximação, mantenha no 1500 pés para informação, tráfego à sua frente para pouso 917, reporte visual com mês. Não está no visual, vai manter no 1500 pés, reportará na curta final, Charlie, Alfa Tango. Você vai ser na final do 917, senhor. Torre, Cometa 74, na final, aproximação final, bem baixado, travado. Ouça, Aérea, 372, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarde. Torre, Cometa 74, na final, vem baixado e travado. Cliente, Cometa 74, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarde. Cometa 74, cliente aguardando. Célia Fatango, está mantendo 1.200 pés, não está visual com o tráfego na final do 97, nas proximidades de Valéria. Cliente, mantenha, desça para 1.000 pés e continua a aproximação, reporta na final de 3 milhas da 1.97. 1.000 pés, reportará 3 milhas, Célia Fatango. 3.2.6, próxima. Torre 01 no prossiga. Torre 01 no prossiga. Torre 02 no meio, tá próximo, ponte de espera. Torre 02 no meio, mantém ponte de espera. Eu 2 milhas da cabeceira 97. Confirma? É o hotel que se rei, senhor. Tá já na final curta aqui da 17. Gente, pouso parado sobre a cabeceira 97 para informação, tráfego da Força Aérea Brasileira na final da 17. Gente, pouso parado na 17, hotel que se rei. Você olha pra tango a 3 milhas da cabeceira 17. Não está visual com o tráfego, vai manter o voo pairado, já está na curta final. Passa um 360 pela esquerda e aguarda instruções para prosseguir para 197. Correção, mantém o setor e aguarda instruções para prosseguir para 197. Vai manter o setor, tchau, já faltando. Cometa 74, continua a aproximação para informação. A sua esquerda, um helicóptero que realizará pouso pairado na cabeceira 197, não interfere com seu pouso. 74 cente, aeronave à direita e outra à esquerda, prossegue no pouso 10. Cometa 74, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 069. Livre pouso 10, Cometa 74. Salvador, Papatango, Yankee, Oscar, Yankee. Salvador, estabilizado no ILS, baixado e travado. O Yankee está mantendo vertical, Estelamares, 510. Gente, Yankee, acho que é Yankee, reporte para mano no nosso setor, confirma quanto tempo irá sobrevoar o setor? Mais 15 minutos, 10 minutos. Gente, Yankee, acho que é Yankee. O Tchalha Fatango vai aguardar a próxima Serra Novembro, para prosseguir para o final da 97. Gente, Tchalha Fatango, desça para 500 pés, para informação, temos dois tráfegos para aproximação da 110. Tá no visual, se autorizado... Pouso vai, executa o voo pairado sem interferir com a final da 10. Gente, olha o Fatango, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso pairado na cabeceira 97. Tá na aproximação final, vai aguardar autorização de pouso pairado. Salvador, Oceano 63, 15 estabilizado no ILS da 10. Mike Eco Juliette no solo? Hotel Atex, trem na escuta. Taxi Serra para qual parte, confirma? Taxi 6, senhora, ainda está. Gente, abaixo da altitude, taxiando, agilizando, repórter livrando a pista. Sei. Curta sinal, dona Sérgio, está aguardando a atualização, tá? Gente, agora a atualização de pouso. 0. 372, livra a pista à esquerda, correção à direita, agilizando por gentileza. Salvador, pode confirmar o pouso por janeiro 6315, tá na curta final. Gente, 6315 está aguardando pista livre, agora sim autorizado, 1940 08 nós. Confirmar o certo? 1940 08 nós. Gente, livre pouso na 190, Oceaneiro 6315. O Tchalha Alfa-Tango curta a final da 97 para pouso parado, tá no visual com o Chanel na final da 90. Gente, Tchalha Alfa-Tango, continua a aproximação, livre pouso parado na 97, vento 140 graus 08. Livre pouso na 97, voo parado, Tchalha Alfa-Tango. Cometa 113 ao controle Salvador. Tá chegando a mais. Cometa 113, voe para a Duna, desça para 2015. Cometa 113. Cometa 113, voe para a Duna, descendo para 2000. Salvador 1106, final 35. Cometa 74, taxi até a Delta, Alfa Delta, irmã. O Oceaneiro 6141 no solo aos 39, livre à direita, chama solo em 121 decimal 1. 121 é o Oceaneiro 6315. 6315, corrigindo. Guardião. Torre Onça 06. Onça 06, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Informa que vai para o pátio de autoridades da base aérea, ok? Cliente Onça 06. Bom. 21 de som 1. Voe para o rádio Farol Simbra, a magnética é a 130. Esquerda 270, caso de falha, vai voar a Simbra, a magnética 130 para a espera, o 287. Em Charlie Alfatão, iremos realizar uma revisão na pista. Obrigado pela informação, seu solo foi 40, bom dia. Guardião 01, eu irá aguardar a revisão na pista, tem condições de taxiar via área gramada? Gente, reporta, aguarda instruções para decolagem, para informação, uma aeronave na curta, sinal da 1-0. A livre pouso com onça? Onça 06, livre pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus 07, nós. Livre pouso, pista 1-0.06. Guardião 01, confirma o POB, o comandante e o destino? Sente Guardião 01 para informação, um helicóptero na final, reporte visual com tráfego, mantém a separação com o mesmo. Visual com tráfego na final ali do Guardião. Sente Guardião 01, decolado aos 41, mantém a minha escuta. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeo Alfa Victor X-Ray. Cima, Alfa Vita X-Ray. Ciente, passando Duna, na sua escuta. Alfa Vita X-Ray, ciente, continua a aproximação, reporta baixado travado, aguarda a pista livre. Baixado checado. Ciente, confirma a intenção de pouso 1-0? Afirmativo. Ciente, Alfa Vita X-Ray, aguarda a pista livre. Na escuta. Oi, eu tenho estimado 3216, tá? Afirmativo, após essa última aeronave para pouso, o senhor será autorizado. Aguarde instruções. Aguarde. Onça 06, follow aos 42, livra à direita e aguarda a autorização para reingressar e taxiar até o pátio de autoridade. Afirmativo, vai livrar na eco à direita, aguarda a autorização, onça. Livra na eco, taxia via Alfa, Delta e aguarda na retaguarda do tráfego da Força Aérea, o Tucano. Afirmativo, Alfa, livre na Eco, Alfa Delta, guarda atrás do cano, 06. Torre Cometa 74 para o cruzamento. Cometa 74, vamos até a posição e aguarda. Até a posição, Cometa 74. Paradora 4, milhas e meia, livre LS, aguarde transferência. Cometa 1, 3, 2, 3. Valinho, manteiga do 090. Alfa Vitex Train, livre pouso, oficina 0, vento 1, 970 graus, 079. Confirma o pátio após o pouso? Já vamos para o hangar da Aerostar. Gente, Alfa Vitex Train. Torre Alfa Patango Yankee Oscar Yankee. Confirma? Alfa Patango Yankee Oscar Yankee. Yankee Oscar Yankee, prossiga. Ok, o Yankee vai iniciar deslocamento lento no segmento com a seleção brasileira e formará a próxima ao seu aeródromo. Não compreendi, pode repetir novamente? Está iniciando o deslocamento lento em acompanhamento de delegações e informará próximo ao seu aeródromo, Yankee Oscar Yankee. Gente, está visual com o helicóptero da Polícia Militar, mantendo o mesmo setor? Afirmo, visual. Gente, mantém a separação com o mesmo e reporta para abandono do setor. Reportará o Yankee. Zuno 87 está limitado pelo curso do localizador. Está passando 2700 na proa 240 em descida, aguardando o último vetor. Gente, limitado pelo localizador, 121, 27 para 227. Sua senhora, será o guardião. Sete, esquerdão 40 para o localizador, chama estabilizado. Esquerda 40. 287, graças. Yankee, acho que é Yankee na escuta. Na escuta, prossiga. Yankee, eu acho que é Yankee. É, chama o controle em 1.99.8, bom voo. 98, obrigado. Guardião 01, chama o controle em 1.99.8, bom voo. 98, grato, guardião. Alfa Vitex 3, solo 45, livre à direita, chama solo em 1.21.1. 1.1, obrigado. Boa tarde, torre, boa noite, 67, pronto. Boa noite, 67, mantém bota espera. Certo. Positivo, 3 milhas para o externo, aproximação, chame a torre 1.1895, chega o trem. Torre 1.1895. Tá 3216, autorizado a decolar para o 90, vento 1, 50 graus, 0 menos. Decolagem, 3216. Torre Salvador, cometa 113. Cometa 113, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Para informação, Airbus decolando da piscina 0. Cometa 1-1-3-5. Cometa 7-4 na escuta. E cruzar de imediato a retaguarda desse tráfego decolando. Cometa 06, autorizado o cruzamento da pista de imediato, seguindo o tráfego à frente, agilizando por gentileza. Negativo, onça 06 vai pro pátio de autoridade da Base Aérea Salvador. Gente, onça 06, corrige, mantém a Delta e aguarda instruções. Tem a Delta, aguarda instruções. Claro. Meu. 3216, decolar 246, chama controle em 1.99.8, bom voo. 98, obrigado. O PES na proa 030, número 4 para pouso, alimentado pelo localizador, está seguindo a aeronave da TAM. Copiou, descendo para 2000 na proa 30, o Fox da Juliet. O Sérgio 2187 está agora 5 milhas para o externo em aproximação. Reduza, cheque o trem, chame a torre, 1.1895, câmbio. 7.8.5, grato. Cometa 1.1.3, livre pouso, piscina 0, vento 1.60 graus, 0.69. Cometa 1.1.3, livre pouso. 1.1.3, na parte militar? Firmo, 1.1.3. Sou 3144, direita, proa 90, para o localizador, chama estabilizar. Direita, proa 90, como ela é estabilizada, está 3144. Continua aproximação, número 2 para pouso, reporta no externo, baixado e travado. Gente, vai reportar no externo, controle baixado e travado, 3187. Fox Juliette Alfa, qual a velocidade? 185. Tá, ok. Reduza para 150. 150 agora. 3187, calma. Confirma pra Tony. Juliette Serra Tango, reporta para ataque. Juliette Serra Tango, reporta na interseção lógica. Corrigindo, reporta na papá. Livre 2187. Cometa 193, solas 49, sem condições de livrar a esquerda, girizando, por gentileza. Cometa 193, já está utilizando a esquerda. Rebaixado e travado, já passou esquerda. Ciente 2187, aguarda, pista livre. A gente comenta 113, grato ao estacionário de frequência. 2187, confirma como recebe a torre. Está recebendo de 1 para 2, está visual com o livrando no hotel, o pouso está autorizado? Afirmo, livre pouso, pista 110, vento 160, grau 079. Pouso autorizado para o FAB 2187, está recebendo muita interferência de rádio pirata. Cente 2187, grata pela informação. Será a coordenada dessa informação. Cente 2187. Papapá, Fox Juliette Alfa. Alfa, copiou. Simbra. A 3144, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. 3144, cente. Confirma. 1867. 1867, para informação, tem dois tráfegos aproximados da 1-0, sequenciamento de duas aeronaves. Será a posição por alguns instantes. Onça 06 na escuta. Afirmativo, 06 na escuta. Onça 06 para informação, um sequenciamento de duas aeronaves para pouso que o senhor terá que aguardar para prosseguir para o pátio de autoridade. Afirmativo, está mantendo a sua escuta na Delta 1. Era 2187, solo 52. Livra à direita, taxia via Alfa Delta, segue a Delta, a retaguarda do tráfego à sua frente, aguarda instruções para taxiar. 2187, copiou, o Torre? Negativo. 2187 Libra, à direita de imediato, agilizando com gentileza. Taxi era via Alfa Delta, manterá atrás do tráfego da Força Aérea. Se encontra na Delta. Visão, livrou já pista, Alfa Delta. Cala 3144, livre pouso, piscina 0, vento 170 graus, 07 nós. Livre pouso, piscina 0, dá 3144. 3144, copiou a torre. Afirmativo, livre pouso, piscina 0. Estabilizado. Fox Juliette Alfa, completa final agora, cheque pré-pouso, torre 118, decimal 95. Vai chamar, obrigado. É o Fox Juliette Alfa, já vista a pista, está com o trem baixado. Confirma pra torre. Papá, papá, Fox Juliette Alfa. Final de 2 milhas. Final de 8 milhas, trem baixado e travado. Papá, papá, Fox Juliette Alfa, continua a aproximação, armada, autorização de pouso. Alfa. 1, 9, 8. É porta na papá, o senhor já foi autorizado, até papá. Cana 3144, solo 54, livre direito, chama solo em 1, 2, 1, 1. Solo 2, 1, 1, até 3144, boa tarde. Foxtrot Juliette Alfa, prossegue para 1-0, confirma. Afirmativo. Gente, Juliette, Foxtrot Juliette Alfa, livre pouso, piscina 0, vento 170 graus, 07, nós confirma o pátio. Ah, se não me engano, será o 3. Gente, Foxtrot Juliette Alfa. Confirma pra quem? Será tão bonito, mas tem que descer o nosso site. Controle, 03, controle, prossiga. Ingressando corredor, axé para a escolta da seleção brasileira. 04203, atente a dois tráfegos. Encontrou na posição de 11 horas a 1.7 milhas. Está mantendo 1.000 pés, é um Alfa CA50. Temos um tráfego adicional mantendo 500 pés também na linha do litoral. Confirma, Guardião 01. 1.000 pés, corredor axé, Guardião. Chama o controle em 1.9, decimal 8. O controle pediu que já passe nessa frequência aí. Gente, confirma intenções. É, vai ficando corredor axé, 1.000 pés aqui. Você vai prosseguir pra onde? Até o estádio da Fonte Nova. Gente, então chama o controle em 1.9, decimal 8. 9.8, chamará Guardião 01. Yankee, em condições visuais, atente a um Alfa CA50 mantido ali do litoral, próximo aeronave do senhor. Tem um tráfego adicional também mantendo 500 pés, é um Robson 44. Tempo positivo. Gente, é linha manteiga do 090. A linha é manteiga. Siga. 150 graus 069. Além de bola, boa noite, Anselmo. Puxanar 6320 para informação. Continue a aproximação, informo que um Boeing 737 decola da piscina 0. Puxanar 3805, sem condições, tem que ser mais à frente. Afirmativo, está que sendo mais à frente. Tente manter o ponto de espera. Guardião, Carol. Pelo menos nas condições visuais na escuta permanente, atente a dois traços que tem, um a 500 pés logo abaixo do senhor, e temos um Robson 44 à sua direita, também mantendo a linha do litoral a 500 pés. Está sempre os dois tráfegos, está a 1 mil pés no corredor a 7. 7-01. Será que após o pouso do tráfego na final, o Onça 06 poderá acontecer? Confirma. Após o pouso da aeronave na final, está livre o táxi ponto 06? Ponto 06 é afirmativo. Mantém a posição, aguarde as instruções. Após o tráfego, o senhor poderá estar aqui certo. A sua escuta, o ponto 06. Channel 6320, livre pouso, piscina 0, vento 1, 80, grau 059. Confirma. Afirmativo, mantenha e escuta agora as instruções, por gentileza. Após esse tráfego, o senhor também será autorizado até o pátio militar. Sete, senhora, tango livre, decolagem, piscina 7, vento 190 graus, 089. Ponça 06, autorizado ingresso na pista, táxi até o pátio militar, agilizando, por gentileza. 28, pátio de autoridades, agilizando, onça. 2187, autorizado cruzamento até o pátio militar, reporta livrando a pista. Ponça 6320, decolado, correção solo, 1700, chama livre a direita, chama solo em 121, decimal 1. 9 8 6 7 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Alfa 06, prossiga. Gente, Alfa 06, livre frequência no corte, um bom dia. Vou sair para patrulhamento ou para pouso lá na tecnológica? Pouso no centro tecnológico. Gente, fique atento ao tráfego na final e chama agora a torre, frequência 118.95. Chama a torre 118.95. Está decolando da piscina 0. Aguarda, 2-0. Camarão, 5447, ponte para 1-0. 5447, mantém a ponte para 1-0. Entendeu? 5220, livre pouso, piscina 0, vento 180 graus, 07 nós. Livre pouso, 220. Eco 220 confirma a baixada desgravada. Afirma. Gente. 5220 para informação, a sua direita, um tráfego decolado da 197 com proa do litoral sul, não interfere com a sua aproximação. Ciente, 20. Só 3805, decolada 02, chama controle em 19, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho. Sou Salvador, Guardião 09. Guardião 09, prossiga. A vertical da paralela, batendo 410, zona pouso no centro tecnológico, 3 milha, cabeceira 190. Gente, Guardião 09, reporta em solo controlado, vento é 160 graus, 069, altímetro 1015. 1015, reporta em solo controlado. Torre de Salvador, Gol 2008, vai passar Duna no ILS. Gol 2008, sente, continua aproximação, guarda autorização de pouso. Guarda. Tem o 447 após o tráfego na curta, sinal ali, mantém aquele 090. Ali, mantém esse 447. Deixa a sua direita. Na frente de Dol. O 220, solo 04, livre direita, chama solo em 121, decimal 1. Zona 1, boa tarde. Livre decolagem, piso 90, vento 140 graus, 069. Livre decolagem, piso 447. Duna, no ILS, baixar a travada. Por 2008, ciente, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso para informação. A sua esquerda, no helicóptero a 500 pés, não interfere no seu, na sua aproximação. Ciente, monitora o mesmo. 008, livre pouso, piso 90, vento 160 graus, 069. Livre pouso na 10, gol 2008, gol 2008. Tengo 447 decolado ao 06, chama controle em 199 decimal 8, bom voo. 198, chama lá, tipo 5447, cuidado. Dois, dois, três, não escuta? Afirma, Na linha mantém que é no 0 no 0. Mantém 1 no 0, 3, 2, 2, 3. Solo 2008, solo 07, se vira direita, chama solo em 1, 2, 1, 2, solo 1. Bravo, Whisky, a porta para o táxi. Três, dois, dois, três, devido a decolagem, piscina zero, vento no 9, 0, grau 0, 8, nosso. Três, dois, dois, três, zero, boa tarde, Antônio. Eu vou no 964, passando esse ano embaixo de travar. Bom, no 964, continua a aproximação, aguardo autorização de pouso. Aguardando. Até o estádio da Ponte Nova. Vai, Alexandre. 964, cheque treino de pouso, piso 90, vento 180, grau 08. Baixo de travar. Então, 3223, decolada 09, chama controle em 199, decimal 8, bom voo. 198, boa. X09 a bordo, confirma a autonomia? 0300, reporta na ótica. Confirme 03. Ah, vou te faltar. Tente o 4303, mantém condições de visualização de pés na vertical da fonte. 47101, chamando o controle. O Marinha 7101 no processo em condições visuais via o corredor. Importa quando visual com local de pouso e na escuta permanente do controle. Você bota a linhagem e pronto na cabeceira no site. Marinha 7101 para cheque de equipamento, como recebe? Obrigado. Vou seguir Yankee, Oscar Yankee. Yankee, Oscar Yankee. Eu pego o Alfa CA 50 também na vertical, mantendo 2000 e o 4 Gama 2500 pés. Logo à frente da aeronave. Tem meu solo 198? Corrija, 1211. 211, obrigado.